porque esse tudo, esse vai ter esse levar, esse é um caminho melhor. E isso tudo que eu falo, esse Padre diz, esse ainda, esse faz a experiência, esse faz a experiência. Esse vive no bem, esse faz o bem, esse verifica se não tem o bem em sua vida. Agora, esse vive no mal, esse faz o mal, esse tem o mal em sua vida. Esse é os corpos que atraem, os corpos que aproximam, esse não grandeja, esse do que nós realizamos. Então, esse tem a Deus acima, esse não tem, esse acima. Esse tem esse Deus abaixo, esse tem Deus ao lado, esse coloca Deus, esse onde quiser. Porque esse Deus não sai de onde está. Esse Deus está aqui, esse Deus está aí, esse em cada um, as que escuta esse Padre. E esse Deus, esse que eu clamo. Esse Deus, esse não é lugar, esse não é esse loucura, esse deixar quem é. Porque esse Deus está vivo, esse aí, esse só vai ser você, esse não palavra de Deus. Então, esse encontro que esse Padre diz, esse é um encontro esse com si próprio. Esse é um encontro que cada filho, esse galga, esse faz de reforma, esse faz de reforma interna, que aqui é esse possa esse contribuir, esse possa esse fazer melhor, esse possa esse fazer maior. Esse de continuidade, filho e filha que escuta, esse continuidade, esse com carne ou sem carne, do mesmo jeito. Este vai ser só é melhor, este não quer. Este não vai este conseguir este colocar este num lugar este que não cabe em você. Este não vai este conseguir este achar este um canto, este não se encaixa. Este não tem vibração, este não tem este energia, este não se situa, este vai sentir este deslocado. Este não consegue andalgar, este não consegue chegar. E este filho, este filho, este lamenta. E esse padre fala, mas esse lamenta do que, filho? Esse muda, esse passe outro, esse melhore você. Esse não fica querendo esse melhorar, esse quer fora de você. Porque esse filho, filho, esse não tem, esse não consegue levar esse lugar nenhum. Esse filho só consegue esse levar essas coisas, esse que tem. Então que esse muda, o que esse tem, o que esse não tem, e que esse faça valor, esse faça isso vivo. Este faz, este cumpra, este faça criar valores, valores que podem se contribuir, este pode se fazer este melhor. Este melhor hoje, este melhor agora, este melhor depois, este melhor sempre. E este Deus vivo, este agradece. Este Deus vivo, ele vive por você. Ele vive dentro de você. E este não tem religião que explica. Este não tem religião e que vai, este é além das coisas mundanas. Além das coisas do homem, toda religião tem verdade, toda religião tem mentira, toda religião tem coisas dos homens, e tem e todas as coisas dos homens, e por fazer coisas de Deus, porque Deus vivo dentro de cada um de vocês, filho e filhas, cada um de vocês é Deus vivo, e faça deste palavra, esta força, esta elevação espiritual. E aí você não preocupa hoje, você não preocupa amanhã. Este dá continuidade do que você sempre foi. E este dá um passo, este dá outro, este dá outro, este dá outro. Este quando eu olho e traz, este muita coisa passou. Este aproveita, filho, filha, este dá as mãos, este leve quantos santos puder junto, este explique. Este não adianta este ser luz e ficar apagado, este ficar miúda. Este é a luz e a agenda, careia. Careia o mundo, este faz as coisas melhor. Este sente melhor, esta energia para ser sua. Essa energia vivida, energia transcendida.